Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Boa noite a todos. Boa noite. Breve Jesus voltará, amém? Amém. Louvado seja Deus por essa verdade. A Bíblia fala muito da volta de Jesus. A Bíblia diz textos assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. A Bíblia fala: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. A Bíblia também diz assim, verso 28 de Hebreus 9. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia é muito clara quando diz que Jesus vai voltar. Mas a pergunta dessa noite, que eu quero que vocês respondam comigo no final da mensagem, é: podemos confiar na Bíblia quando ela diz que Jesus voltará? A Bíblia diz que ele vai voltar, mas a gente pode confiar na Bíblia quando ela diz isso? Bom, nós estamos estudando essa semana a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses era um povo que morava na cidade que chamava Tessalônica, lá na Ásia Menor, região que hoje é a Turquia. E a primeira carta aos Tessalonicenses está repleta de alusões à volta de Jesus. E nós estudamos todas elas ontem. Capítulo 1, versos 9 a 10. Capítulo 2, versos 19 e 20. Capítulo 3, versos 11 a 13. Capítulo 4, versos 13 a 18. Capítulo 5, verso 1 e versos 23 a 24. Primeira Tessalonicenses tem 5 capítulos. E em todos eles, Paulo fala da volta de Jesus. E é importante lembrar que essa carta provavelmente foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito. Então é assim que Deus abre o Novo Testamento, com uma carta repleta de mensagens sobre a volta de Jesus. Agora, é importante vocês entenderem que nessa carta, Paulo repetidamente se refere a esse ensino como tendo sua fonte na palavra de Deus e não nas palavras dos seres humanos. Abre aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 5 e verso 6. Paulo afirma que ele está pregando não é palavra de homens, mas palavra de Deus. E nós vamos ver isso por toda a carta de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versos 5 e 6 e depois o verso 8. E assim como estamos com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Amém. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé em Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo conversa com pessoas que ele conhece, mas nós não conhecemos. Paulo fala da Macedônia e da Acaia, como você falaria de Alvorada e Porto Alegre. Entendem a questão? Você não sabe Macedônia, como é que era lá, o que tinha lá, o que não tinha. Mas aquelas pessoas sabiam. E Paulo diz assim, e eu preguei para vocês, e a palavra do Senhor repercutiu entre as pessoas lá na Macedônia, lá na Acaia, a partir do que Deus fez na vida de vocês. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algumas expressões que Paulo usa nesses textos. Ele fala do nosso evangelho. O evangelho que ele e os cristãos pregavam. E ele fala que esse evangelho, ele não é somente palavra, mas poder no Espírito Santo, em plena convicção, confirmada pela fidelidade dos mensageiros. Não é só palavra, é poder para nos fazer fiéis. Se a mensagem do evangelho fosse só palavra, seria bonito. Amem uns aos outros. É bonito, não é? É uma mensagem bonita. Uma mensagem de amor. Agora, o evangelho é mais do que palavra. É poder que vem de Deus para nos ensinar a amarmos uns aos outros. É poder. E quando existem pessoas que amam umas às outras, existe um Paulo que ama a sua igreja, existe uma igreja que ama Paulo, a palavra de Deus é confirmada. Ela não é uma mensagem humana. Ela é a palavra. A palavra de quem? A palavra do Senhor. Não é a palavra do homem. É a palavra de Deus. Coisa fantástica, não é? Lindo. Capítulo 2, versos 3 a 9. De 1 Tessalonicenses. E Paulo vai continuar pregando para aqueles homens, para aquela igreja. E ele diz assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem está baseada na mentira. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama e acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso trabalho e do nosso cansaço, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, mas pronunciarmos o evangelho de Deus. Olha só como que começa o Novo Testamento. Paulo falando que os verdadeiros cristãos não seguem intuitos gananciosos. Você acha um absurdo o que acontece no meio das igrejas hoje? Eu acho. Eu acho um absurdo que o nome de Deus seja usado para extorquir, roubar, estuprar, falar mal, fazer mal em nome de Deus. Em nome da ganância, do poder, do dinheiro, da política e etc. Muitas pessoas olham para tudo isso e dizem assim, eu não confio em igreja, eu não quero em igreja nenhuma. Elas não conhecem a palavra de Deus. Os verdadeiros servos de Deus não agem com engano, com impureza, com mentira, não usam a mensagem da volta de Jesus como bajulação, Nós estamos aqui para anunciar que Jesus vai voltar. Não é para passar a mão na cabeça das pessoas. Pode pecar à vontade, que Jesus vai voltar, Ele vai te salvar. Me dê o seu dízimo e a sua oferta, por favor. Traga 100 reais aqui na frente. Estão entendendo? O nosso objetivo não é bajular pessoas para conquistar dinheiro. O objetivo dos verdadeiros cristãos é anunciar a verdade de que Jesus vai voltar. E nós recebemos essa mensagem de graça e a damos de graça. Porque você pode entrar nessa igreja todos os dias da sua vida e não trazer um centavo. Mas pastor, vocês dão dízimos e ofertas aqui? Sim, claro que damos. Aqueles que entendem a palavra e querem viver pela palavra são muito bem-vindos para serem fiéis a Deus. Dízimos e ofertas. Mas todos vocês podem encontrar nesta igreja um lugar para aprender a Bíblia, não por preço, nem por suborno, nem por dinheiro algum. Porque a mensagem da Bíblia não é vendida. A palavra de Deus é dada a nós para a gente aprender a verdade, para a gente ser salvo pela verdade. E os versos 13 a 15 do capítulo 2, Paulo continua dizendo, e ele fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que existem na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como perseguiram a nós e não agradam a Deus, sendo adversários de todos os homens. Paulo sofreu na vida dele. Nós sofremos na nossa vida também. Nós não prometemos vida fácil a ninguém, mas nós prometemos que em meio às dificuldades Deus vai estar com a gente. Mesmo no vale da sombra e da morte. Agora olha que interessante. A palavra que vocês estão ouvindo é de Deus e não de homens. E ela opera de forma eficaz. Quando a gente recebe a mensagem do amor de Deus, do amor que Ele tem para conosco e do quanto nós devemos amar uns aos outros, isso opera de forma eficaz para mudar o ambiente na nossa casa, para mudar o ambiente no nosso trabalho, para mudar o ambiente na nossa igreja, em direção à vontade de Deus. Não é só uma teoria, é a verdade de Deus, que não é palavra do Ezequiel, que não é palavra do Paulo, que não é palavra do João, que não é palavra do José, que é a palavra de Deus para a nossa salvação. E nós gostaríamos de dizer que vai dar tudo certo, mas talvez não dê tudo certo. E como Paulo, e como os profetas, e como os cristãos, nós sejamos perseguidos pela verdade. Lembra quantas pessoas deram a vida pela palavra de Deus. E nós não devemos esperar que tudo seja diferente com a gente. Nós também damos a nossa vida pela palavra de Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, vendo Fantástico, novela, futebol, sei lá mais o quê. Mas estamos aqui, entregando a vida para conhecer a palavra de Deus, para se entregar a Deus e para que ela opere em nós de forma verdadeira, transformadora e salvadora das nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 9 a 10, Paulo continua falando com a sua amada igreja, e ele diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vocês, por toda a alegria com que nos alegramos por vossa causa diante de Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês, irmãos. A experiência da fé cristã não é uma experiência de fé cega. A fé cristã é a fé em uma verdade. Deus se fez homem. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele entregou essa vida sem pecado como sacrifício por todos os pecadores. E ele venceu a morte. E essa vitória dele contra a morte dá direito a ele de perdoar todas as nossas mentiras, todas as nossas idolatrias, todos os nossos desvios sexuais, todos os nossos problemas com dinheiro, todos os nossos problemas com pecado, seja ele qual for. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Porém, existem pessoas que não sabem muito bem no que elas creem ou não creem. Elas dizem que creem em Deus, mas elas não sabem quem é Deus. E elas pensam coisas que a palavra de Deus ensina o contrário. E Paulo estava sensível a essa realidade. E ele fala que a gente deve reparar as deficiências da nossa fé. As pessoas, por vezes, têm dificuldade de expressar aquilo que elas creem, aquilo que elas realmente pensam da vida. E é normal que, se a gente for dar as nossas opiniões sobre as coisas, a gente vai acabar cometendo erros e deslizes, porque a gente pensa de forma equivocada em muitas coisas. A gente pensa que gastar uma hora com novela é gastar pouco tempo, mas gastar 10 minutos com a Bíblia é muito tempo. Isso é uma deficiência. Isso é um erro. É por isso que o povo sabe muito de novela, mas não sabe nada da palavra de Deus. Agora, quem que é o vilão da novela? Quem que é a vilã? Quem que é o mocinho? Quem que é a mocinha? Isso vocês sabem, né? Vocês entendem como a coisa é complicada? E Paulo estava ciente desse problema, e nós também estamos. Nós não estamos pedindo a você que vocês tenham uma fé cega, mas que tenham fé na palavra de Deus, na verdade. E para isso, temos que gastar tempo com a verdade. Tempo de qualidade e com quantidade. Capítulo 4, verso 2, depois dos versos 15 a 17. Paulo fala desse tema, você vê na carta toda. E no capítulo 4, verso 2, ele diz... Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E os versos 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu, dada a sua palavra de ordem e a voz do arcanjo, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, para as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala das instruções da parte do Senhor Jesus. Quando a gente fala para vocês, tomem cuidado com a quantidade de tempo que vocês gastam com televisão e se dediquem à palavra de Deus, essa não é uma instrução do Ezequiel, porque o Ezequiel não gosta de televisão. Quem sabe eu gosto de televisão tanto quanto vocês. Vocês entendem? Não é eu que estou falando. É Deus que usa o instrumento fraco, pecador e humano para dizer para vocês, olhem para a vida que vocês têm vivido. Olhe para o que vocês têm dado atenção. Olhe o que vocês têm gastado o tempo de vocês, a vida de vocês, o coração de vocês. E quais são os resultados disso? É só inveja, mentira, maldade, malícia, vaidade? É só esse o resultado? Eu estou citando o exemplo da televisão, mas a internet também. Videogame também, inúmeras coisas também. O resultado é esse. Não é amor, não é fé, não é verdade, não é fidelidade. Não é missão. É o contrário, é egoísmo, é morte. É pecado. E essa instrução não é nossa, não vem de nós. Porque nós todos temos pecados e problemas, eu também tenho. E Paulo diz que nós declaramos por palavra do Senhor as verdades a respeito da volta de Jesus. Eu estou enfatizando bem, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. É a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21. E a Bíblia diz assim... Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Tem muita gente que dá atenção ao horóscopo e pouca gente que dá atenção à profecia. Tem muita gente buscando no jornal o que é que vai acontecer com a minha vida hoje. Eu vou tropeçar e bater a cabeça. Mas não está buscando a palavra de Deus para ver os sinais da volta de Jesus. Para ver o amor com que a gente tem que amar uns aos outros, para entender a fé, a verdade e a realidade dos mandamentos de Deus e da palavra de Deus. Olha a seriedade de tudo isso, irmãos. Não despreze as profecias, uma vez que muitas realidades na vida, morte e ressurreição de Jesus foram cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. Irmãos, existem cristãos pastores, padres, etc., que falam mal do Antigo Testamento. Verdade ou não é? Muitos. Vários. Agora, se você não entendeu o Antigo Testamento, você nunca vai entender o Evangelho. Jesus está andando numa seara, num dia de sábado, os seus discípulos colhem algumas espigas e comem, e os fariseus vão reclamar: vocês estão pecando. Se você não conhece o mandamento do sábado no Antigo Testamento, como é que você vai entender essa história? Que Deus mandou não trabalhar no dia de sábado. Se você não conheceu o Antigo Testamento, o Novo Testamento não faz sentido. E eu vou mostrar para vocês hoje várias coisas a respeito do Antigo Testamento. Quanto a verdade é importante. Eu citei só a Bíblia aqui, né? Nós podemos confiar na Bíblia? Por quê? Eu vou dar algumas respostas para vocês. E a primeira delas tem a ver com a vida de Jesus Cristo. Uma vida inimaginável, profetizada séculos antes da sua manifestação. Todos os seres humanos que nós conhecemos são pecadores. Todos. Jesus é uma pessoa sem pecado. Você consegue imaginar o que é uma pessoa sem pecado? Amor perfeito. Paz perfeita. Alegria perfeita. A gente não consegue imaginar. Por isso que Jesus tinha poder no que ele falava. Poder do amor, o poder da fé, o poder da verdade. Porque ele não tinha pecado. Jesus, pelo poder da sua gratidão, ora ao Pai e diz assim: Senhor, obrigado pelo alimento. E 5 pães alimentam 5.000 pessoas. Pelo poder da gratidão que o homem sem pecado tem. O poder do amor de Jesus diz para o morto: levanta e anda. O que acontece com o morto? Ele levanta e anda. Pelo poder de um homem sem pecado. Tá entendendo? Que é algo inimaginável, que ninguém pode inventar, que não cabe na nossa mente, mas que foi profetizada séculos antes de Jesus nascer. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Abre a sua Bíblia em Isaías 11, versos 2 a 4. E eu quero mostrar para vocês Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento. O livro de Isaías foi escrito por volta de 600 ou 700 anos antes de Cristo. E 600 anos antes dele nascer, já está escrito como seria a vida dele. E a Bíblia diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Se você estudar a carta de 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai destruir o ímpio pela glória da sua manifestação. E como é que Jesus vai matar o ímpio? É com tiro? É com facada? É com soco? Não. Aquele sopro suave que Elias ouviu, a voz de Deus, que fala ao coração, que nos ama, que nos perdoa e nos salva, vai destruir aqueles que odeiam a Deus. Pela simples manifestação da sua glória, do seu amor. Agora, olha para esse texto. Jesus era um homem cheio do conhecimento, da sabedoria, do amor, do temor do Senhor. Um homem alegre, um homem feliz, um homem maravilhoso, profetizado nas páginas do livro de Isaías. Mas vai um pouquinho adiante. Isaías 53, versos 1 a 5. A gente pensa que um homem assim tão bom, que um homem assim tão maravilhoso, vai dar tudo certo para ele. Ele tem poder de multiplicar pães, ele tem poder de salvar, curar doenças, ressuscitar mortos. Esse homem tem que ser colocado na presidência dos Estados Unidos para ele comandar o mundo. Vocês não concordam comigo? Muito melhor que o Barack Obama, muito melhor que a Dilma, muito melhor que o Lula, muito melhor que qualquer um. Porque esse cara tem poder, esse cara tem amor, esse cara tem verdade com ele. Não é um mentiroso, não é um ladrão, é uma pessoa verdadeira. Vai dar tudo certo para ele, não vai? Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo e perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós pensávamos que ele era um aflito, ferido de Deus, um oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse homem de sabedoria perfeita, de amor perfeito, de paz perfeita, do poder do amor, do poder da oração, do poder do milagre, vai ser humilhado, desprezado, morto. Quando Jesus esteve na terra, Pedro tentou defender ele. Jesus, ninguém vai encostar em você. Os homens vieram prender ele para matar ele. Pedro já arrancou a orelha de um lá. Queria defender Jesus. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, eu poderia rogar ao Pai. E ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas eu me entrego. Ninguém encosta em mim. Nenhum pecador tem direito de encostar em mim. Mas eu me entrego por você, Pedro. Porque você vai pro inferno se não fizer o que eu vou fazer por você. Isso era verdade na vida de Pedro. E é verdade na nossa vida também. Se Jesus não tivesse feito o que fez, o pastor Ezequiel ia para o inferno com toda certeza absoluta. Mas Jesus carrega sobre si o nosso pecado, a nossa enfermidade, a nossa doença, a nossa tristeza, o nosso inferno. E ele morre por cada um de nós. Isaías, escrito 600 anos antes de Cristo. Agora, Moisés escreveu 1400 anos de Cristo. E ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15, é a primeira promessa do Evangelho. Aqui Deus está falando com a serpente, que o livro do Apocalipse diz que é o diabo Satanás. E Deus iria colocar inimizade entre a semente da mulher, um homem, e o diabo. O que que esse homem vai fazer com o diabo? Vai destruir a sua cabeça. Vai eliminar o diabo. Mas nessa luta, Jesus Cristo seria ferido no seu calcanhar. Já ouviram a expressão calcanhar de Aquiles, né? Porque se alguém te pega pelo calcanhar, você cai. Essa é uma imagem para dizer, né? Nessa luta com o diabo, o descendente da mulher vai morrer. Ele vai cair. Ele vai tombar na luta. Mas através dessa morte, ele vai destruir o diabo. E a Bíblia é bem clara: Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, o pecado e a morte, para todo o sempre. Escrito 1400 anos antes de Jesus. Outro texto interessante: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias 13, verso 4. Antigo Testamento. Jesus Cristo, nosso Salvador, é Deus. Porque não existe Salvador a não ser Deus. É porque Deus te ama que ele te salva. É a mensagem do Antigo Testamento. Por que que o padre não gosta que você leia o Antigo Testamento? Por que que o pastor lá não gosta que você leia o Antigo Testamento? Ele não gosta da verdade? Claro que existem coisas no Antigo Testamento que não existem mais hoje. Mas no Novo Testamento também. As mulheres lá em Corinto tinham que usar véu. Vocês têm que usar véu aqui hoje? Não, era do Novo Testamento e já passou também. A questão não é essa. A questão é: Antigo Testamento é a palavra de Deus, na qual Jesus se revela como nosso Deus e nosso Salvador, que morreu por nós. Zacarias 11, verso 13, a Bíblia diz assim: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Aí você lembra que séculos depois que Zacarias escreveu, Judas vendeu Jesus. Por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Olha a vida desse homem escrita no Antigo Testamento. Antes que ele vivesse. Salmo 69, 21, Salmo de Davi. 1000 anos antes de Cristo, Israel cantava: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O Deus do universo se fez homem e ele está pendurado numa cruz. E sabe o que ele diz? Tenho sede. Quantos goles de água ele ganhou lá na cruz? Nenhum. Na minha sede me deram a beber vinagre. Exatamente o que aconteceu com ele. Salmo de Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Vocês entendem o que é 1000 anos? Já estava escrito. Na minha sede me deram vinagre. Êxodo 12, verso 46, falando do cordeiro pascal. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Jesus foi torturado de forma brutal e cruel. Mas ainda assim, a Bíblia diz que nenhum osso dele foi quebrado. Quando os soldados romanos viram que os 3 já estavam mortos, os 2 ladrões e Cristo no meio, a Bíblia diz que os soldados romanos quebraram as pernas do ladrão à esquerda e do ladrão à direita. Mas quando viram que Jesus estava morto, o Evangelho diz que não lhes quebraram as pernas. Não seria muito fácil para o romano? Quebrou de 1, de 2, quebra do 3º. Não era muito fácil? Mas a Bíblia já profetizava no livro de Êxodo. E não vão quebrar um osso do cordeiro. Para mostrar que Deus sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Ele vai salvar a humanidade. Oséias 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, descansou no sábado na tumba, e ao 3º dia venceu a morte. Levantou ao 3º dia. Esse é o Antigo Testamento. Mas aqui vem uma pergunta. Mas e se os escritores do Novo Testamento apenas inventaram a existência de Jesus para enganar as pessoas de que as profecias do Antigo Testamento tinham se cumprido por propósitos mentirosos? A religião é usada para ganhar dinheiro. A religião é usada para eleger deputado, senador, presidente da república. Será que esses homens aí não inventaram essa história toda simplesmente para ganhar dinheiro, para ficarem famosos? Algumas pessoas pensam assim, a gente tem que parar pra pensar nisso. Será que a história de Jesus não é uma novela? Eu falei mal da novela aqui, e a história de Jesus pode ser uma novela também? Queridos, deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. Se a mensagem do Evangelho fosse mentirosa, os discípulos não teriam dado suas vidas para sustentar tal mentira. Todos os discípulos de Jesus morreram a morte dos mártires. A não ser João, que morreu de velhice. Se diz que Tiago, lembra da história que Tiago e Pedro estão subindo ao templo, tem um mendigo, eles curam o mendigo, cria todo um rebuliço? Aquele Tiago, sabe como é que ele foi morto? Ele foi crucificado, igual Jesus. E quando ele estava crucificado numa cruz, os seus assassinos lhe jogavam pedras. Sabe como que Pedro morreu? Crucificado também. Só que daí chegou na hora de crucificar ele, idoso. Ele pediu para os assassinos dele: não me crucifiquem de pé, não. Eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Se Pedro tivesse inventado uma mentira, ele faria isso? Tiago faria isso? Isso é mentira. Vocês entendem? Não é assim. Outra coisa. Se o Evangelho fosse mentira, essa mensagem, será que ela teria poder de transformar a vida de milhões de pessoas que entram em contato com ela pela fé? A história de Buda é bonita. Você já viu alguém curado, transformado, porque crê em Buda? Não vê. A história de Allan Kardec, bonita. Você vê alguém transformado, curado e salvo porque crê em Allan Kardec? Você não vê. Agora, quem pode contar os milagres que o Evangelho faz na vida das pessoas? Ninguém. Milagres de cura. Cura do câncer, da AIDS, das doenças, etc. Mas muito além e acima disso, a cura do coração, de quem mente, de quem só pensa em televisão, de quem só pensa em futebol, de quem só pensa em sexo, de quem só pensa em dinheiro, de quem só pensa em besteira. E agora essas pessoas ouvem o evangelho e elas abandonam a mentira e se tornam verdadeiras. Agora elas abandonam a idolatria e adoram somente a Deus. E agora elas abandonam a vida do crime e vão trabalhar e vão ser honestas. Que outra mensagem no mundo faz isso? E o bêbado e o drogado, que não tem clínica que segure o homem, Deus liberta pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor, através do evangelho. Que outra mensagem faz isso, meus irmãos? Nenhuma. Porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que a gente seja salvo. Somente pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para terminar, eu quero botar um outro argumento em evidência sobre a lei de Deus. A lei de Deus não é uma lei que surgiu no coração de um simples homem. As pessoas pensam assim, a Bíblia é uma mentira, feita para dominar as pessoas, para que elas deem dinheiro, tudo mentira. Tá bom, vamos trabalhar com essa ideia. Pega os 10 mandamentos, abre a Bíblia em Êxodo 20. Pega os 10 mandamentos, nós não vamos ler todos, vamos ler alguns apenas. Mas vamos pensar se essa lei tivesse sido escrita por um homem. Como é que essa lei seria? Olha só que ideias interessantes a gente pode concluir a partir disso. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa eu ler para você Zacarias 7, verso 12. A Bíblia diz assim: fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Qual que é o caminho do coração? É ouvir a lei e guardar a lei? Ou é desviar os ouvidos da lei? É desviar os ouvidos. Eu não quero ouvir, eu não quero seguir, eu não quero guardar. Esse é o caminho natural do coração humano. Mas vamos pensar se a lei de Deus tivesse sido escrita pelos homens. Dá uma olhadinha aí, né? Êxodo 20, verso 15. Não furtarás. Se o homem fosse o autor dessa lei, essa lei diria assim: você não pode me roubar, mas eu posso fazer o que eu quiser, inclusive roubar. Olha a diferença. O ladrão não gosta de ser assaltado, mas ele não está nem aí de assaltar o outro. Não rouba, você não me rouba, mas eu faço o que eu quiser. Inclusive, vai para o Congresso Nacional do Brasil. Lá eles inventam uma história que é o seguinte: se em 5 anos você não for pego praticando um crime, o crime prescreve. O que significa o seguinte: se depois de 5 anos que você desviou dinheiro público, o povo provar que você roubou, depois de 5 anos, pode provar com todas as provas. Você não vai pra cadeia. Porque passou 5 anos. Prescreveu o crime. Essa é a lei do homem. É a lei do seguinte: eu posso roubar o quanto eu quiser, se ninguém me pegar em 5 anos, eu tô livre. Essa é uma lei humana. Agora, não roubarás, não furtarás, é uma lei humana? Foi o homem que inventou essa lei? Claro que não. Tanto é que Deus, dando a sua lei que não pode roubar, quanto ladrão tem aqui na cidade de vocês? É pouco? É pouco, ladrão? Posso deixar meu carro ali tranquilo. Outra coisa: não adulterarás. Se o homem fosse o autor dessa lei, ele diria assim: você não pode transar com a minha mulher, mas eu posso transar com qualquer pessoa que eu quiser e que eu puder. É mentira o que eu tô falando? Com a minha mulher você não faz nada, mas eu posso fazer o que eu quiser. Se o homem fosse o autor dessa lei, não existiria um mandamento dizendo não adulterarás. O povo não está nem aí, o povo destrói as suas famílias por causa de adultério. E não tem pena dos filhos da mulher nem de ninguém. É a natureza humana. Outra coisa: não dirás falso testemunho, não mentir. Se essa lei fosse humana, ela diria: você não pode mentir para mim, mas eu posso mentir sempre que eu quiser e julgar necessário. Você não mente para mim, mas eu... Se eu precisar mentir para vender o produto, se eu precisar mentir para minha esposa, se eu precisar mentir para o meu filho, eu minto à vontade. Essa é a lei humana. E a última: guardar o sábado. Que homem que ia inventar um negócio desse, irmãos? Se o homem fosse o autor dessa lei, ele diria que você deve trabalhar sempre que quiser e precisar, o quanto quiser e precisar. O homem ia colocar um limite para ganhar dinheiro? Ah, não, no sábado eu não ganho dinheiro. Ah, eu poderia ganhar 10 mil aqui vendendo sei lá o quê. mas eu não quero ganhar porque é sábado. O povo perde a saúde, só trabalha o dia inteiro, todo dia. Essa é a lei humana. Não descansa, o povo não para. Se o homem fosse autor da lei, não existiria nenhuma lei para guardar o sábado. Porque não é humano. É de Deus, é divina. É em outra esfera. Porque quando Deus diz para a gente não adulterar, para a gente não roubar, para a gente não mentir, para a gente guardar o sábado e etc., ele está querendo colocar no nosso coração o amor, a verdade, a honestidade, a sinceridade, a fidelidade, a vitória contra os vícios, contra os erros, para a gente ser feliz. Esse é o objetivo. E a gente troca a nossa felicidade pelo pecado, pelo adultério, pela mentira, pelo vício, pelo erro. E a gente merece o inferno, irmãos. Eu e vocês. E para não nos condenar ao inferno, Jesus morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Você crê nisso? Para não nos condenar pela transgressão da lei, ele morreu por nós. Para transformar a nossa vida. Mas e então? Podemos confiar na Bíblia quando ela diz que Jesus voltará? A Bíblia, irmãos, não esconde verdades difíceis aos seres humanos. A Bíblia fala da morte de Jesus, o único ser humano que não merecia morrer. A Bíblia não esconde essa verdade, porque ela é difícil. A Bíblia não esconde a verdade sobre a lei de Deus, que revela a podridão do nosso pecado, das nossas mentiras, dos nossos adultérios, dos nossos vícios, dos nossos erros. A Bíblia não esconde essas coisas. Se a Bíblia fosse um livro mentiroso para agradar as pessoas em troca de dinheiro, ela não falaria de nenhum desses assuntos. Vocês entendem a questão? Se o objetivo da Bíblia fosse agradar as pessoas para tirar dinheiro delas, a Bíblia só ia falar do que é bom, do que a gente gosta. Ia ter muita novela na Bíblia. Ia ter muito futebol na Bíblia. Ia ter muita cerveja na Bíblia. Ia ter muita pinga na Bíblia. Ia ter muito cigarro na Bíblia. Vocês entendem? Porque é isso que as pessoas gostam. Mas a Bíblia não é uma mensagem para falar do que a gente gosta. É para falar do que a gente precisa para ir para o céu, onde não há pecado, morte e doença para sempre. E para nos levar para lá, é que Jesus está voltando. É para isso, para nos levar para esse lugar sem pecado e sem morte, que Jesus está voltando. Mas eu não posso responder essa pergunta por você. Essa é você que vai ter que responder. Você que está aqui essa noite, você que me ouve pela internet, onde quer que seja. Você acredita que Jesus vai voltar, segundo a palavra de Deus? Você crê de todo o seu coração que Deus se fez homem, morreu por você, venceu a morte e vai voltar para destruir a corrupção, a mentira, a idolatria, o pecado. E nesse mundo onde existiu tanta morte, Deus vai trazer a vida eterna. Vida sem doença, vida sem pecado, vida sem fim. Vida de amor perfeito, vida de paz perfeita. Igual existia no coração de Jesus. Você crê nisso de todo o seu coração? Se você crê, eu tenho autoridade para dizer que você é um filho, uma filha de Deus. Apesar dos seus pecados e dificuldades que você tem. Agora, se você crê, abandone o pecado. Estude a palavra de Deus. Tome decisões ao lado de Deus para ser feliz e para ser fiel em nome de Jesus. Oremos. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor vai voltar, Pai. Papai do céu, às vezes nós temos dúvidas sobre a Bíblia e a gente crê que ela não é tão importante e que as coisas desse mundo são mais importantes e melhores, Pai. Perdoa a gente, transforma o nosso coração, ajuda a gente a entender a Tua palavra e a praticar a Tua palavra pela fé e em amor, Pai. Por favor, meu Deus, recebe as decisões daqueles que colocaram nos cartões, Pai. Que precisam de milagres, que precisam conhecer a Tua palavra, que precisam da Tua graça e da Tua salvação e que o Senhor conceda isso a elas em nome de Jesus, Pai. Por favor, Deus, nós que já tomamos as decisões também, fortalece a gente, a nossa família, destrua a obra do diabo e do pecado e nos ensine a nos amar e a Te amar acima de tudo, Pai. Protege-nos na volta para casa agora.